Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Os ministros Miguel Relvas, Miguel Macedo e Paulo Teixeira da Cruz poderão estar de saída do governo. Segundo o Jornal Público, os três ministros tiveram alguns desentendimentos com o primeiro-ministro e pediram para sair do executivo de Pedro Passos Coelho. No entanto, Miguel Macedo já veio dizer que seria inadmissível ter alegado cansaço para sair do governo. No Parlamento, o ministro da Saúde foi confrontado com a notícia do Jornal Público e apressou-se a negar que tenha pedido a Passos Coelho para ser substituído. Miguel Macedo disse que a notícia é categoricamente falsa. O ministro da Saúde garantiu que as taxas moderadoras não irão subir. Durante a sua intervenção na Assembleia da República, Paulo Macedo garantiu que os portugueses já fazem muitos sacrifícios e que os utentes não vão ser sujeitos a novos aumentos. O ministro da Saúde garantiu também que a vacina da gripe será gratuita em 2014. A maioria parlamentar, formada pelos partidos do PSD e do CDS-PP, chumbou a moção de censura do Partido Socialista. A proposta socialista teve 131 votos contra e 97 a favor. Apenas em 1987, uma moção de censura foi aprovada pelos deputados. A Organização das Nações Unidas aprovou esta quarta-feira o primeiro tratado internacional criado com o objetivo de impedir a aquisição de armamento por regimes que desrespeitem os direitos humanos. A aprovação do tratado foi conseguida com 154 votos a favor, 23 abstenções e 3 votos contra, do Irão, da Síria e da Coreia do Norte. O acordo tem o objetivo de encontrar um método para regular o comércio de armas convencionais. O Futebol Clube do Porto goleou o Rio Ave por 4-0 no Estádio do Dragão e está assim na final da Taça da Liga. Todos os golos foram marcados na segunda parte do encontro. Barcelona e Paris Saint-Germain empataram a 2 golos ontem no Estádio dos Príncipes, em França. Lionel Messi sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna direita, mas a paragem será mais curta do que inicialmente se previa. O astro argentino poderá defrontar o PSG na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, desta vez em casa dos Blaugrana. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã regressamos.